suporto ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. Vai embora, não me deixa aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. De joelhos fico aos teus pés, mas não vá, amor, te peço. Eu te imploro, não me deixe só, vivendo no mar. Assim, gente.